Chegamos agora ao episódio 6 de Voltron, Alçando Voo, né? Taking em inglês flight. É Taking Flight, exatamente. Conforme a gente falou, Lance também estava nas câmeras de regeneração lá e a gente vê a recuperação dele, né? A gente tem agora sim aquela cena que eu falei, que a Pidge conta que na verdade ele é uma garota, todo mundo sabia ou desconfiava. O Coran, inclusive, fez uma observação maravilhosa, que era pra gente fingir que ela era um garoto? Não entendi essa. Pro Coran, ele sempre, o Pidge sempre foi garota, só o Lance que fez aquela cara de hã? Né? Como assim? Pidge é uma garota. Agora nós descobrimos o porquê que o castelo tem um motor. Porque o castelo nada mais é uma nave espacial. Que nave, né? Nave bem bonita. O design de nave bem bacana mesmo, né? Pô, sabe o que me fez lembrar o design do castelo da Alura? Aquela nave de viagem do Wally. Sim, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Lembra bastante mesmo. Então, já tá tudo arrumado, né? O cristal da Balmera já voltou, já ligaram o castelo com o cristal correto, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas a galera da Balmera ainda tá na merda, né? Afinal de contas, o Hank tá puto porque a galera da Balmera continua escravo dos Gauras. Então vão fazer o quê? Bora pra Balmera pra poder salvar os escravos. Sacanagem, isso não merece, né? Sim. Só que no meio do caminho, o que que eles encontram, Jorge? Eles encontram ali o Rolo, Naiva e a robô deles, Bisma. E quem são esses putos? Os putos que tá com uma nave enguiçada, precisando de conserto. Embora o Hank não confia neles, ele engana os paladinos, tentando entregar os leões pros Gaurans. É aquele estilo malandro trambiqueiro tipo Han Solo, saca? Só que um pouco mais malvados do que o Han Solo. Não que eles... É, malandro trambiqueiro a la Cowboy Bebop. Só que isso. Os Cowboy Bebop são gente boa. Não que o Rolo e a Naiva também não fossem gente boa. No final das contas, eles até que não são de todos ruins, né? Mas é que já estamos há 10 mil anos tomando porrada dos Gauros. Então não dá pra ser bonzinho de cara com a primeira pessoa que te vê pela frente, né? Opa! Tudo bem, deixa pra lá, não tem problema não. Uma coisa que eu adorei nesse episódio, enquanto o Rolo tá enganando os caras, a Naiva tenta seduzir o Lance, como se fosse muito difícil seduzir o Lance, né? Seduzir o Lance pra tentar obter o leão azul do Lance, tal e coisa. Tentar seduzir, ela conseguiu com sucesso. Não, é o que eu tô falando. Não é muito difícil seduzir o Lance. Mas deixa pra lá, isso não vem ao caso. Não, eu adoro nesse episódio as cenas de fundo da PJ com a robozinha Bisma. Porque enquanto o Lance ficou apaixonado pela Naiva, que sim, é uma ET até bem apessoada, vamos assim dizer, né? Eu diria no nível de Gamora, né? Sim, por que não? PJ com certeza se apaixonou foi pela robozinha, né? Porque ela é uma nerd científica, então ela tem que se apaixonar pela coisa científica que tava ali. E era um negócio de PJ montada na robozinha fingindo que é uma scooter, PJ mexendo nos circuitos da robozinha pra ver como é que ela funciona. As cenas de fundo desse episódio são sensacionais. Ouvinte, se tu for ver esse episódio Taking Flight, o Alçando Voo, fica de olho no fundo pra ver o que a PJ tá fazendo com a robozinha, que só isso já vale o episódio todo. Com certeza. Então o que que acontece? Como a gente falou, Lance leva a Naiva até o castelo e mostra o leão azul pra ela e tentando impressioná-la e se fode. Isso é o normal, isso é o Lance padrão. Nesse meio tempo, a bruxa do Zarkon faz um ritual e consegue consumir a energia vital, que é chamada nesse desenho de quintessência, de todo um planeta numa paulada só, porque até o momento, se eu entendi direito, essa quintessência é roubada dos planetas, mas levava tempo. Uma porrada de tempo para poder ser consumida. Então dessa vez ela conseguiu fazer um ritual que suga a quintessência toda de uma vez só. A Naiva engana o Lance, leva o Leão Azul, e aí o Hank, que tava desconfiando deles desde o começo, falou: tá vendo? Eu te disse. É, assim, não bastava a Naiva ter levado o Leão Azul do Lance. Deixou ele algemado numa árvore, numa posição constrangedora. Pra caraca. Aí, resumo da conversa, os paladinos restantes vão atrás do Rolo e da Naiva pra tentar recuperar o Leão, conseguem detonar a nave dos trambiqueiros, recuperam o Leão Azul e, no fim das contas, eles não eram de todo ruim. Aquele negócio, o cara era ruim por conta do meio, né? A situação da vida tornou eles ruins. Não é que eles eram ruins, ruins de verdade. Tanto que os paladinos acabam perdoando o Rolo e a Naiva, mas deixam eles à deriva assim mesmo, só com as peças pra montar. Eles, tipo, toma as peças, monta a tua nave de novo, mas a gente não vai ficar esperando vocês montarem, não, tá? Tchau, benção, vai pra puta que pariu. É bem isso. É, e no final do episódio, a bruxa dos arcos apronta mais uma e começa a criar mais um monstro com as suas magias berbecanta acabando da vida, né? Muito bem. É isso aí.